nos explicar. A hora exata ou a hora sobrenatural, mas todos sabiam que esse momento ia chegar. E desde quando aquele que veio de um animal pensou que tanta energia conseguia dominar? Eu com medo de Cristo voltar antes do despertar do meu sentimento de vingança. Hospitais sem geradores, gerando dores e sofrimento, evitando dormir com cheiro de flores ao redor do seu casamento, com a morte cara a cara, te vendo ou vendo o sofrimento de quem bateu o carro por estar desesperado pra ver se dá tempo de fazer uma proposta ao descanso. Apesar de ser manso, estou preocupado com aqueles que não estão aqui do meu lado. Um irmão no Recife e uma irmã em outro estado atingido. Eu não fico sossegado, não consigo ser fingido vendo a notícia. Que da honestidade é política. Estão todos preocupados e essa porra é mais forte que o próprio mercado de trabalho, que por ironia afastou minha família porque a conta de energia tava vindo caro. E foi tanta energia que a torre teve até overdose. Por favor, me vê uma dose dessa energia que é capaz de derrubar os próprios androides. Eu posso ficar debilóide por excesso de THC ou falta de glicose. Mas até que enfim alguém observou que estamos sendo vítimas dessa virose, e minha crítica elevou o nível de fidelidade e a metamorfose. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, sem dinheiro, diamante, de que adiantou flagrante nada. Vai ser como antes, se o castelo for caído em pesadelo eletrizante.